as pedras que me atiraram. Construirei um castelo. É bem melhor acusar do que defender. Yeah, yeah. Eu sei que não sou santo, pois santo só existe um. Mesmo assim, ele morreu pelos seus erros e pelos meus. Com as pedras que me atiraram, construirei um castelo. É bem melhor acusar do que defender. Yeah, yeah. Eu sei que não sou santo, pois santo só existe um. Mesmo assim, ele morreu pelos seus erros e pelos meus. Pecadores somos todos nós. Você não é melhor. Não se esqueça quando um dedo aponta outros três em sua direção. Pecadores somos todos nós. Você não é melhor do que ninguém, ninguém. Atire a primeira pedra se você é um santarrão. Não se esqueça quando um dedo aponta outros três em sua direção. Direção.